3155. 3155, boa tarde, contato radar, suba via da El para nível 320. Da El 320, só 3155. Passa aqui, 632 a bordo, 3 horas de Salvador. 132 a bordo, 3 horas retornando em Salvador, confere? Confere. Inter Alfa, ponto de espera 71895, altímetro marca 1011, tenha bom voo. Boa tarde, chamei a 6327, era pronto. 0, vento 120 graus, 190 nós. A linha decola. Patrulha azul, 27 está livrando 160 para 4.7. Gente, 278 nós. 79, controle. Na escuta, o azul 279. Então, autorizada a descer, deve ter um nível de voo 060. 060, azul 279. Afirmativo. Azul 69 no 8, contato radar, desça via Mari para 5 mil pés, Fenegão, na 09. Via Mari, com azul 279, controle. Prossiga o 279. Ok, mantenha o nível 160 e aguarde para descer para o 060. Devido a tráfego da companhia, a chegada bonfe para efeito de separação. Sim, a gente vai manter o 160 aguardando a sua autorização, azul 279. Azul 2789, inicie descida agora para 4.000. Já está passando 1.500, ó. Gente. Não, Oscar, prossiga. 9, informe a razão de descida que está entregando. 1.800 pés minutos. Gente, possível manter essa razão até cruzar o 080? Permitido. Gente, o Zubas 7-1-1, desça e mantenha inicialmente o nível 090, e utilizando até 1.800 de razão de descida, ok? Gente, o Zubas 7-1-1-090 com 1.500. Gente. Controle, o Xané 6327, boa na sua escuta. Xané 6327, contato radar, suba via Dael para nível 200. Dael 200, pode ir para bloque? Precisado voar coral. Pode voar coral. Acena 0126 e o controle 120.8. Sendo mensagem de decolagem em torre 118.95, altímetro 1.011, confio em PLB. Aeropaque, Xané 6355, 173 no POD, altitude 449, alterna, Galeão. Contorno Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro 1.011, tem bom voo 6355. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, Xané 6355. Controle, poderia informar a performance do trato da frente para o 279? É o Alfa Tempo 72 da companhia. Gente. Zubas 789, controle. Na escuta, prossiga. Zubas é a Vitor 366, para final do procedimento RNAV da 190, QNH 10, 11. Isso. Bom, senhor, a Vitor 366. Zubas é a Vitor 789, desse mantém a 2.500 pés. 2.500, 2.789. Cuidado, final do procedimento, informe passando 366-2789. Voltará. Azul 2711, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita na proa 240, limitado pela radial 270 de Salvador. Direita, proa 240, limitado pela radial 270, 2711. Afirmativo, nesta proa desça e mantenha o nível de voo 0620. 060 nesta proa. Zoom 69 no 8, reduz a velocidade para 2209. 2209, 2209. Olimpo 04, livre até a interseção hotel. Quando lá, chama a torre 11895 para o cruzamento. Azul 69, 18. Decoração radar para sequenciamento. Curva esquerda, voe na proa 030. Emite radial 290 de Salvador. Proa 30, emite radial 290 de Salvador. 698, desse mantenha 4 mil pés, que é negar 109. 4 segundos, legal. No controle? Na escuta. Ok, curve à direita na proa 255. 255 vai curvar à direita. Poderia informar nosso número para pouso? Número 3 para pouso. Graças. O limite agora será radial 290 de Salvador, 279. Limitado pela 290, azul 279. Alternativa, aguarde para reassumir o 368. Então 3155, passa 220, chama o centro em 1251, não tem 1288. 251258, tá 3155, boa. Ok, o TRN 1288. Ah, ok, 288, tá 3155. Controle Oceania 6327? Possível. Possível coordenar Yusuke? Guarde coordenação. 70 até 25 milhas, Salvador. 170 até 25 milhas, Salvador. Oceania 355, autorizado alinhar e decolar, pistão na 0, vento 1 a 1 no 0 graus, 1 a 1 a nós. 08. Decola da 1 a 0, cumpre o perfil da saída Arbor 1, flexão NF, após decolagem curva direita. Aciona a Bezulu 2-1, aciona 5-1-5-6 e o controle 1-2-0-8. Pega o pedaço 3-0, confronta, pegou 5, Bezulu 2-1, decola aciona 0, curva direita, Arbor 1, flexão NF. Responde 5156, controle 08, ou 09508. 2500 pés, QNH1 no 0 no 1, aguarde para reassumir o PRO do 366, ok? Aguardando para reassumir a proa e desce 2500 milhões, o 69 e o 08. 2789 está passando 366. Azul 2789, complete final RNAV, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, boa. Também é 63. 6355. Padrão, boa tarde. Azul 2789, passou 366. Azul 2789, continue a aproximação, bate pista livre, ajuste no 011, boa tarde. 2789, obrigado. Azul 2711, 22 milhas, oeste de Salvador, reassuma a navegação na Proto Servito 368 para final da prosseguimento R9. 368, Azul 2711. Cadê o Batatá agora para a Tatuila? O céu Kilo, contato radar, voe direto Servito 369 para final do prosseguimento RNAV. Desça e mantém altitude de 4 mil pés, QNH 10, 1-1. Gente, eu acho que eu prefiro uma relogada RNAV, possibilidade de recrutar em DNDB Zulu. DNDB Zulu, afirmativo. Então aguarde final do DNDB Zulu, voe direto ITAP da presente. Após ITAP, completa a chegada à Mari. Gente, ITAP, descer na 40? Desce até 4 mil canceladas de inscrições, 1.011 ajustes. Certo, 4000, livre das restrições, passa 4000. Da Chanel 63, 5C, contato radar na decolagem, suba via da EL para nível 340. Cancelada a restrição do 170 via da EL ao 340, autoriza da EL da presente? Autorizado, lida da presente, cancelada a restrição. Lida. Posso conseguir os lotes. Do 4118, está autorizado, tem a Bravo Charlie Fox, nível 360. Decolada 10, cumpre perfil da saída Arbor 1. Transição elétrica, após decolagem, curva direita, prossegue via Upper Zulu 21. Aciona 5154 e o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, azul 4118, autorizado 360, Upper Zulu 21, pista 90, Arbor 1 com elétrica. 2711 está autorizado o procedimento? Afirmativo, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando Serra Vida 366. Gente, reporta no 366, o 2711. Autorizado, Solo 03, direito 219, solo. Vai dar uma boa. Comandador, azul 2713 de Brana, fez quanto? Azul 2711, quente, chame a torre, frequência 1918, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Obrigado igualmente. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 2711, estabilizado na RNAV da pista 10. Azul 2711, continua a aproximação, vai atualização pista 10. Guardando. Informação 3676, sem identificação dessa via, chegada Mari para nível 050. Mário, são 3676. Salvador, Lúcio 04, mantém para o cruzamento. Lúcio 04, mantém a posição. Azul 2711, autorizado pouso, pista no 0120 graus, 109. Autorizado pouso na pista 10, o azul 2711. 0097, 3 horas e 2 autonomia, Campinas Alterna, POB 10185. Bate 1 no Índia, ponto de espera 1895, 1010, boa viagem. Nada bom. Na 3676, mantém ainda para o Osmar e aguarde para autorização. A Patangosca, Hotel Kilo, após etapa, está autorizada descida para 2000 pés com ajuste 1-0, 1-1, MDB Zulu autorizado, informe quando estabilizado. Pente autorizado, 2000 após etapa, MDB Zulu, Astra Hotel Kilo. Autorizado, ingresso, reporte anel e pronto, por favor. Gordo 64, controle. Gordo 64, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste do BR de Salvador, mantenha nível de voo 180, e chame Ilhéus, frequência 120, décima 1. Oceaner 6355, chame Recife, frequência 125 decima 1, no alterno 28 decima 8. 221, 228, obrigado. 1, solo 08, direita 1219, solo. Direita 1219, 279. Felipe 04, cruza até a Delta e mantém posição, aguardando a passagem da TR para depois continuar o táxi. Cruza até a Delta agora, no 04. Tô boa, gol 097, ponto 0010, pronto. 2711, Alfa Kilo Pat 3, posição, fica atento ao cilindro do Alfa Kilo Pat 3, o 2711, vai ficar atento. Alemanha mantém a pista no 0. Alemanha mantém a pista 1 no 0, gol no 0, 97. Gol 0. Eu acho autorizado decolar, 1 no 0, 0 graus, 1 no 0. Olímpio 04, me escuta? 804. Coisa autorizada, continua à esquerda até a interseção da Golf com a Alfa e chame posicionado para iniciar seu teste. Eu vou estar chamando posicionado, no 04. O 097, autorizado a decolar, questão no 0, ventura no 00 graus, 109. Tive decolar na pressão no 0, no 097. Como eu acho que decola aos 10, controle 120, decimal 8. 120, decimal 8, quilômetro da hora. Tá. 5160, transponder, controle 12080. 160 para barreira, 542. Lapa, reforma da 1-0 para produzir, caindo a bomba, que vai estar. Transpondo 5-1-0, e controle 1-2-0-1-8. Correto, chame pronto na remota no 2 para fixar. Para controle, passando 2-1. Salvador, Xaná, 6-3-1-4, posição 5, solicitação, Petrolina. 63-1-4, Petrolina, 3-4-0, prepare a bomba, só um minuto. A bomba, aguardando. Fora da barra. Passada fora da barra, tudo rodando. Este decola os 10, controle 120, decimal 8. 208, boa. Turbo 097, boa. A boa ONU cruza 1200. Dona 097, contato radar decolagem, subavia saída Argo 1 para nível 360. Argo 1, 360, boa 097. Quando possível, pronto, é lenta. Gente, mantenha a saída guarda. Bora. Boa tarde, 3235, centro da ótica, pronto, 4. 235, mais de 4, prepara a subida da El. Da El, a subida de 5 guardado. Chile é 6314, pronto pra 4. 4167, vou retornar. Toma aqui, faça um check no transfone. Entra no perfil da Momo, transição Nenim. 5164, transponder, controle 12080. 5164. Autorizado 340, Petrolina, conforme, recorda, esquerda, esquerda. A ONI, 5164, transponder, 1208, controle. Chama 6314. Correto, chama o cone pronto, puxa o equipamento. 00 graus com 8 a 12 nós, ok? Informe posicionado para iniciar o teste. 7, olhando para o 04, uma mara posicionada. Só em Salvador, vai passar o laço contra o quilo? Pode contar o quilo, continua a aproximação e informação passão no externo, que é 1-0. Camarada, atenção, todos na 1-7, base pela direita. Gente, eu acho que é o hotel Kilo, então informe quando para cancelar o RU e FR. Está presente, cancela. Cancela o RU e FR então, 1-4, autorizado base direita, da 1-7, informe na final. Vamos parar. 3676, autorizada para observar a visa 366 para o procedimento RNAVE. Descida para 2500 pés com ajuste no 011, reporte estabilizado. 3500, 366, reporte estabilizado para 3676. 097, autorizada para o Geleco. Vou manter o perfil da saída. Obrigado. Entendi. autorizado, passem a nós, por favor, passem. Se tiver estacionamento, 63 no 4, posição 5. 63 no 4, posição 5, autorizado, chame táxi. Mais uma final, baixou, travou, Oscar Selquilo. Selquilo autorizado, pouso, bicho no 7, vento 1, 0, 0 graus, 1, 0, 9. Vem, pouso. Sente, confirma esse mapa para pouso? Criado no 840, irá manter o número pé até o destino, está presente em frequência linear, tráfego conhecido pelo controle a reportar. Controle Gol 1097, vai manter a proa 260, 20 milhas. Tente do desvio 260 para aproximadamente 20 milhas, Gol no 097. Estabilizado, então 3676. Então 3676, complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 3676. Acho que até o Quilo, no solo azul 8, observado ligando a pista e estacionar a frequência livre. Solo, portaria do 2231, está na remota 12, pronto para posicionamento. Autorizado, remota no 2, chega o táxi. Bora para a parte 2231. Então 3835, pronto para 4. Pronto para 4, 35. Autorizado para confins, 360, autorizado, via peso no 0, tempo base, após o peso no meio, conforme. Cola da pista no 0, primeira curva direita, no percida da EL, DEDA, MÓTICA. 51170, transponder, controle, 12080. Autorizado de voo 360 para confins, peso no 0, tempo base, peso no meio. Depois da 1-0, curva direita da EL, DEDA, MÓTICA, 51170, transponder, 208, após. Correto, pronto no 9. 241-18, PLP de 123, autonomia de 0330, alterna Serra Bravo, Golf Lima, para o táxi. Direita Indy, ponto de espera 1895, ajuste 1011. Boa viagem. 895 no ponto de espera azul, 4118. Oi. Gol no 097, chame Recife, frequência 12.8, alterna 2000.0. 288.0, gol no 097, boa. 70, via peso Luno 7. Decola da pista no 0, primeiro pulo na esquerda, no perfil da Puca, Jano, Aracaju. 5177, transponder, controle 12080. 39370 para Recife, no peso Luno 7, Puca, Jamo, Aracaju. 1177, transponde 1208, controle. Gol 1060. Ok, então passo 180, retorna pela taxiway Alpha e chame novamente na Delta para o cruzamento da pista. Retorna na Alpha, chama na Delta, vou ver se der 4. Controle, chama 2, boa tarde, Mata Prego, passado agora o de Mata Prego, acionado 2, eu passava a Mata Prego. Quero Mike Romeu, troca transponda para 0222, confia em PLB. 0222, 1 agora, 0 0222 no transponder, mantenha 5 condições visuais, padrão ideal desça para 1.510, reporte Ilha de Veracruz. E o alternativo, 6314? O nome é 5 de PLB, recebido de alternado. No Índia, ponte espera 1895-2010, boa viagem. Paulo, passarela do 2231, está com 7-0 a bordo, alterna Brasília, autonomia 5 horas e 11 minutos, está pronto para o táxi. Cat 1 no Índia, ponto de espera 295, ajuste no 090, boa viagem. Sua posição ponte está mantendo o 180, acionado 5063. Ponte Cabelo 75, contato radar, 60 milhas nordeste do BR de Salvador. Mantenha a proa do VOR de Salvador, nível 180. Mantenha no cachorro. No solo 21, livra à direita, de passagem aeronave patrulha da Força Aérea Brasileira, depois siga pela Alfa, e ao ingressar na Alfa, chama o 219 só. Direita da passagem para a aeronave na TAC-3, 219 para 3676, bom dia. Azul 4118, autorizado a decolar 10, vento 120 graus, 10 mais. Vento autorizado, 4118, cabe 190. 676, cabe Alfa, reporte antes da Gilete. Alfa, dentro da Gilete, da 3678. Estacionamento 620. Volume 620, aguarde do push. Guarda 620. Radiato para cruzamento, Olimpo 04. Olimpo 04 autorizado, direita, cruzamento da pista em uso até o pátio militar, estacionar para conferir. Volume cruzamento, Olimpo 04, guarda. Azul 41118, decola 22, chama o controle 120, decimal 8. 208, boa. Chama o táxi 620. Tô 3676, Alfa Juliette, Q7. Alfa Juliette, Q7, da 3676. 19. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento 100 graus, 109. Uno 69, para Guarulhos, aguarde 4, prepara da Elfa. Da Elfa de Morte. Passarela 2231, ponto de espera da 10, comando número 2, pronto. Tem a posição 2231. Doutor, autorizaria a proa de Elefa pro azul 418? Autorizado, proa de Elefa da presente. Elefa, partida presente, 418. Autorizado, Leário, manter 1-0. Leário, manter 1-0, passarelo 2-2-3-1. M3, 1-4, decola 2-5, controle 1-2-0, decimal 8. Qual vai deixar M3, 1-4? Adetor 2-3-1, autorizado decolar, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Decolagem, passarinho 2-2-3-1. Boa tarde. Deixar na M3, 1-4, contato da decolagem, se bavia sair da MOMO para nível 3-4-0. MOMO 3-4-0, M3, 1-4. Mantenha a saída, aguarde autorização de Recife, aciona 6314. Guarulhos 360 via perfil 1-0, qual da pista 1-0, curva direita, descida da El, Leda, Monte 5410, transponder, controle 1-2-0-8-0. Autorizado 360 com foco, cola 10 direita, perfil 10, 5410, da El, Leda, ótima, 208, gol, 1-1-9. Correto, pronto, 1-2. Leão. Passarelo 2231, saída Momo. Passarelo 2231, contato radar de colagem, subavia, saída Momo para nível 3, correção 160. Saída Momo para 160, passarelo 2231. Dia, 60. Salvador, bom, 620, tá, 0 pronto. 620 autorizado, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, bom, 620. Eu passaria do 2231? Prossiga. Se possível coordenar com o centro Recife o aprova direto de Barreiras? Aguarde para voar Barreiras, mantenha a saída, passaria do 2231. Tá ciente, obrigado, 2231. Vento 1 no 00 graus, 10 nós, autorizado decolar, fechamos 0. Decolar de 10, bom, 620. Portão 9, autorizado, chame táxi. Zero decolos 3, controle 1 no 20, décima 8. 208, obrigado. 090. 4, 10, na pegada bom, 8. Trode, Salvador 1620, 1500 pés, Fuca. Cono 620, contato radar na decolagem, subo para nível 370, via saída Fuca. 370, Fuca, gol, Cono 620. Quatro, uno, uno, oito, chame Recife, frequência 128, decimal 8, ao termo 2000, decimal 0. 328, 260, Recife, tá sendo 4, Rota 314, chame Recife em 1, 26, decimal 8, 5, alterna 25, decimal 4, 5. 28, 5, 5, 5, 5, 2475, contato radar perdido, confio em posição. Tá no bloqueio de Salvador. Sente. 69, se eu tiver acionamento, tô... Tá no todo aí. Guarde só um minuto, depois. Vamos no menor. Tá ok. Salvador, na 3231, para o Tarek, temos 182 a bordo, Guarulhos, 3:19. Taxi via Alfa, reporte, taxi via Fátima Mendes, ponte espera 285, ajuste no 0 no 0. Boa viagem. Obrigado, Fátima, ponte espera 285. Controle do Salvador, Charlie Michael, está passando da Aracruz, 1.500. Gente, Charlie, Mike e Romeu, reporte Paripe, após Paripe, voe Ceasa, mantendo o número 1.500. Paripe, após Paripe, Ceasa, Charlie, Mike, Romeu. Após o TAN, está autorizado no 2, chame táxi. Após o TAN, autorizado, o nono menor. Vel 75, autorizado na presente, proa de Porto Seguro. Porto Seguro na presente para o 75, como é que tá vendo? Na 6290 na escuta? Boa tarde, 6210, Xané. Xané 6210, acena identificação, desça para nível 050, chegada a mar e reduz a velocidade para 250 na 050 na mar e 250 na mar. Cruzando 170. 620, chame Recife 126.85, alterno 25.45. 2085, 2545, muito obrigado, boa tarde. 35 autorizado, aliás, decolar 10, vento 120, oral 10. Autorizado, aliás, decolar 10, 3235. 8169, só de velocidade. 250, 869. Quente. Controle, eu posso ler 2231? Prossiga. Porque com Recife seria possível voar direto Barreiras? O 2231 foi feita a coordenação, porém ainda não teve uma resposta se está autorizado voar Barreiras. Mantém a saída inicialmente. Tá legal, obrigado. 2231. Boa tarde, Stan 3835. Stan 3835, contato radar na decolagem, subavia Arbo 1 para nível 360. Confirmando a DEL, Leda, Motiva, saída, tá ok? Afirmo, DEL, Leda, Motiva, Stan 3835. 3835, tá. 95, ajuste 1010, boa viagem. 1010, boa, tô na hora menor. Salvador, boa, gol, o nome 69, ponte Pernambuco 0, pronto. O 1169, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 109. Alinha e decola, 10, gol, nome 69. Oi, Salvador, papapá, Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, final da 17, reporte Romeu. Reportarei, Romeu. 10 com ajuste no 090. A Portilo voa 366, descendo a 2500, 869. Oceana 6210, reduza para 2209. 1026210. Para o 2231, autorizado da presente, direto Barreiras. Presente, boa Barreiras. Obrigado, senhora, pelo auxílio. Passarei 2231.